Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon. Leitura autorizada pela editora BB Books. Hoje nós estaremos lendo o áudio 3C. É hora dos homens serem corajosos. Nossa geração precisa desesperadamente de homens corajosos para prosseguir. Precisamos de homens que não sejam influenciados pela cultura ou que não tenham medo de críticas. Precisamos de homens decididos a liderar suas famílias, independente da situação. Precisamos de homens que ensinem a pureza sexual aos seus filhos e filhas, para que mais crianças não venham a esse mundo sem pais casados. Precisamos de homens que renovem seus votos de casamento e clamem pela ajuda de Deus para amar suas esposas ao invés de desistir em tempos difíceis. Precisamos de homens que se recusem a sacrificar suas famílias pelo bem de uma promoção no trabalho. Homens que se recusem a deixar o que o entretenimento roube o seu tempo e amorteça a sua consciência. Homens que falem contra as leis e filosofias que estão sendo que estão destruindo as famílias. Homens que vão perdoar seus pais, quebrar as correntes do passado e definir novos padrões. Homens que vão orar por seus pastores, por avivamento em suas igrejas e tomar decisões que irão fortalecer as próprias gerações. Precisamos ser esses homens e precisamos uns dos outros. Quando homens fortes trabalham juntos, eles podem realizar coisas incríveis. Uma história de 2 Samuel 10 mostra uma imagem poderosa de como nós, homens, podemos definitivamente apoiar um ao outro em nossa geração. O exército de Davi tinha se reunido para enfrentar seus inimigos em meio à probabilidade aparentemente impossível. Joabe, general, comandante de Davi, reconheceu que a batalha estava contra ele de todos os lados, mas ele e seu irmão Abissai decidiram trabalhar juntos, apoiando um ao outro e confiando no poder de Deus, sabendo que os resultados estariam nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Joabe desafiou seu irmão com essas palavras, que está em 2 Samuel, capítulo 10, versículos 11 e 12. Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemos-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Aquela estratégia corajosa funcionou. Deus abençoou a coragem e o trabalho em equipe, dando uma vitória poderosa em meio ao que parecia ser uma situação impossível. Os homens de hoje estão sentindo a pressão intensa ao redor deles, a depravação obscura da nossa cultura e as necessidades das próximas gerações estão à frente de nós. Os erros de nossos pais e os pecados do nosso próprio passado nos cercam. Cada uma dessas barreiras dá a impressão de que há uma nuvem ameaçadora que nos desafia a desistir e a entregar nossas famílias à derrota. Mas precisamos nos lembrar de uma verdade inalterável e incondicional. Temos um Pai no céu, que é o nosso provedor de amor, o nosso forte protetor, o nosso verdadeiro líder, a nossa autoridade respeitável e o nosso amigo íntimo, que nos ama incondicionalmente. Ele sozinho já é a maioria e a batalha sempre pertence a ele. Se ele é por nós, não importa quem ou o que está contra nós. Estamos aqui na Terra, nesse momento, para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Estamos aqui para pregarmos corajosamente a palavra, fazermos sua obra e cumprimos a vontade de nosso Pai, sem dar ouvidos ao que a nossa cultura diz ou ao que os outros homens fazem. Temos que ser corajosos para liderar o nosso casamento e as nossas famílias para o bem daquele que representamos e para o bem das gerações que estão por vir. Ao invés de reclamarmos do rumo da nossa cultura, do rumo que ela está tomando, devemos parar e decidir algo sobre isso. Devemos fechar as brechas junto a outros homens ao nosso redor, para protegermos uns aos outros do fracasso na luta por nossos casamentos e famílias. Devemos dar aos nossos filhos e netos uma nova imagem de liderança e um novo exemplo a ser seguido. Devemos ajudar a nossa geração de homens a arcar com suas responsabilidades diante de Deus e amar e conduzir suas famílias. Se tomarmos coragem e mostrarmos o caminho, poderemos mudar o mundo e deixar um legado forte para os filhos de nossos filhos. Esse é o propósito desse livro. Essa é a nossa missão. Temos que aprender a ficar juntos e nos tornar homens decididos e a corajosamente dizer: se minha batalha ficar muito forte para mim, então você deve me ajudar. Mas se a sua batalha ficar forte demais para você, então voltarei para te ajudar. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Agora eu deixo aqui com vocês, meus queridos, um desafio de coragem. Assista ou leia em voz alta o discurso de encerramento do filme Corajosos. Logo mais eu vou estar enviando o áudio com esse discurso de encerramento. E como havia prometido no começo do livro, a cada capítulo é deixado um verso para memorizar. E hoje o Senhor fala conosco através desse verso que está no livro. Segundo Samuel 10:12. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Memorize esse versículo no seu coração. E eu creio que juntos, nós pais seremos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje, deixo esse áudio para a meditação de cada um. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.